chaveirinho do Arrocha, vai. Vamos embora, ei, meu povo. Eu te amava, não posso negar. Também sofria, não posso mentir. Agora sou eu que já não quero mais aqui. Aprendi a viver sem você, superei a ilusão que eu tinha. Agora dou livre, tô solteiro na fi. Se conforma, não vou voltar, tu não quero ter sofrer. Vou te ensinar como se volta pra beber. Desce, pina na bunda, sube tua mão no cabelo. Quebra de ladinho, eu quebro, na boquinha leva o dedo. Desce, pina na bunda, sube tua mão no cabelo. Quebra de ladinho, eu quebro, na boquinha leva. E se eu me invocar? Desce, pina na bunda, subo com a mão no cabelo. Quebro de ladinho, eu quebro, na boquinha leva o pelo. Desce, pina na bunda, subo com a mão no cabelo. Quebro de ladinho, eu quebro, na boquinha leva o pelo. Tô se embora. Vamos lá, galera. Você me ama, não dá pra negar. E tá sofrendo, não dá pra mentir. Para de ser boba, que eu te quero bem aqui. Posso viver sem você, também, também sozinho. Encontro marcada, a gente vai na fé. Diz que vai me voltar, sabia que eu tinha tudo a ver. Quando bate o grave, a gente volta pra beber. Desce, pina na bunda, sube tua mão no cabelo. Quebra, quebra, tinha, quebra, na boquinha, na boquinha. Desce, pina na bunda, sube tua mão no cabelo. Quebra de ladinho, eu quebro, na boquinha, né, meu. Pina na bunda, sube com a mão no cabelo. De ladinho, eu quero, na boquinha levo. Pina na bunda, sube com a mão no cabelo. Levo de ladinho, eu quero, na boquinha levo. Desce, pina na bunda, sube com a mão no cabelo. Levo de ladinho. Obrigado, meus amores, essa galera é legal. Opa, agradecer aí o nosso grande tecladista Juninho, Juninho Nasteca, Desejo Black. Lembrando que o contato chaveirão da Rocha é o 719-8807-1747. Um abraço aí pra Rainha da Barbúdia.